Rio 5972, decolou os 47, chame o controle em 1935, uma boa noite. Tá, boa noite. Salvador, Rio 5972. Rio 5972, contato radar. Vamos embora, 280, vigilante. Entre direto da aeroporto, positivo? Vou em Leda. Consciente. Meia, complete final, chame turno 8 decimal 6. 8-6, bom fim de semana, boa noite. 8. 00, desce para 2000 pés, ajuste no 0 no 3, frisada final no 0. Ajuste padrão, P3, desce para 2000, direto ou via? Pode ser direto. Direto, obrigado, tá 3600. Salvador, Papatango, Tango na Veverex. Tango no Veverex, go ahead. They got some very heavy RF. To Sierra Bravo Echo Golf, roger sir, number 2 to copy. And stand by for just 2 minutes, sir. Roger, thank you. 9908, pronto para cópia, sir? Pronto para cota, total 9908. 9908 autorizado, Sierra Bravo Golfo Mil, nível de voo 320 para o Whisky 58. Decola da pista 10, primeira curva à direita, subida da El. Após da El, intercepta e mantém radial 198 até 80 milhas de Salvador. Após voo direto, posição sagaz. Controle 19.35. Transponder 5404, senhor. Autorizado Guarulhos, nível 320, pela reta do Whisky 58. Decola da 10, curva direita fora. Da El, a saída, radial 198 por 80 milhas, após H. Controle 11935, transponder 5404, total 9908. Correto, 9908, por gentileza, somente modifica a subida. Foi pago uma subida errada, Dael, após Dael, Leda, após Leda, Sagaz, senhor. Dael, Leda, após Sagaz, cliente, então 9908, cara. Correto, senhor, chame pronto para o posicionamento no posto 3, 9908. Chamaremos, total. No meia. Check o trem, tem pouso livre 1-0, 70 graus, 4957 no meia. 57 no meia, trem checado, obrigado. Faremos para o táxi, autorizado para chegar aqui até na mesa, total 9908. Echo, are you ready? Yes, I got it. Papa V, Salta, 600. Na final, chame torre 186, 3600. Obrigado, bom fim de semana, 3600. Quando interceptar, chama a torre. Mike Oscar, Mike Oscar departure, and 12 transition. Tango Romeo Oscar Victor Alpha transition. After takeoff from 310 left turn, frequency of Salvador departure 119.35, squawk 5143. Bravo Tango Tango November Echo, Redback. Can you just, can you let us take off for runway 17, please? Roger, sir. Then runway 17, left turn after departure, Momo departure and 12 transition. Roger, we are clear to Sierra Bravo Echo Golf flight level 400 via Upper Zulu 9. Five on the past 3, 12 transition. The squad code 5143. The factory control 119.35. We are ready to start up the event. Five on board. 7 hours of endurance. 5 souls on board, 7 hours of endurance. And could you please confirm the apron you're parked into, sir? April 3. Okay, you're apron 3 and you're taking out from runway 17, correct? Yes, we are going to take off from runway 17. We are the apron 5, 3 floors over here, the bypass at the... Okay, copy that. Apron 5 and taking out from runway 17, no problem. On apron 5, you're clear for startup for taxi, contact tower frequency 118.6. Tango November Echo, have a good flight. Okay, we are clear for startup. Call tower 118.6. Thank you, have a good night. Tower 23305. Para acionamento na posição e posterior pushback. Gente, tem livre acionamento então, senhor? Chama para o motor push 3305. Vai chamar para o push 3305. Fala lá, 5796, de rosto, segue na nossa escuta. 5796, táxi aprovado Alfa e Kilo até o pátio 3, observando o Boeing da Total, efetuando o pushback naquele pátio, senhor. Alfa, Kilo, pátio 3, visual com Total, 5796. 3305, correção, autorizado o acionamento e livre pushback, senhor. Chame táxi 3305. Autorizado acionamento, livre pushback 3305. Tango Tango November Echo, it's over ground. Go ahead, sir. Tango November Echo, please modify your departure to Momo departure and needs transition. November India Delta Sierra Alpha transition. Roger, modify to needs transition. The factory position order the factory. Solo Salvador, total 9908, pronto para o táxi. 4 a bordo, 4 horas e 15 de autonomia, alterna Galeão. Alternando Galeão 04 a bordo, 4 e 15 de autonomia, copiado. O total 9908 tem táxi aprovado via Pátio 3, Juliette e Alfa, até o ponto de espera, pista no 0, ajuste no 0 no 3, ajuste padrão. No ponto de espera da pista no 0, chame torre 1 no 8, decimal 612, e o total 9908 tem um bom voo, senhor. Pátio 3, Juliette, Alfa, ponto de espera no... 0, torre 686, ajuste 1013, bom trabalho, total 9908, passa. Solta 3305, inicial, pushback. Boa noite, eu acho que é 57, com a informação brava. Tenente 5837, identifique, chegada Vonce, desça para 4 mil pés, o ajuste no 013. Chegada Vonce, 4 mil pés. É que o Zulu November mantém as condições visuais pro de Salvador, chamei da descida. Chamei da descida, não é? São 3600, solo 58, libera a direita, chame solo 129. Na direita, 129, boa. Boa. Salvador, muito boa noite, tá? 3600, liberou. Começo com 3600, táxi lento via Alfa, senhor. Mantenha a posição antes do Juliette, aguardando o seu ingresso, 3600. Lento na Alfa, vai aguardar antes do Juliette, 3600. Livre decolagem 80 graus 10 nós, pistão 09908. Salvador, Palma November, Echo, request clear to get the runway 17. Roger, you are clear. Repos line up the right for takeoff to show 17. Tango November, Echo. Roger, I call you for takeoff. Solo, boa noite, bom 074, sua autorização para Guarulhos nível 400. 074, Guarulhos 400, eu tenho Guarulhos aprovado 36, senhor. O senhor copiaria o 36 ou gostaria de recordar o 400? Não, copia 36. Gente, por gentileza, só mais um minuto para cópia no 074, portão 1. Perdão. 3600, mantenha a posição, irá aguardar o táxi de aeronave da companhia, após autoriza o seu ingresso até o portão 93600. Negativo, guardando o táxi de aeronave da companhia. Oito decolou 02, chame em controle, 119.35, boa noite. 119.35, boa noite, total 9908. Boa noite, total 9908. Hoje total 9908. Sobe para o 320, contato o radar de lá. Está no nível 320, total 9908. Salvador, Lula, rápido pela descida. pés, parou no 1500 pés, ajuste no 0 no 3. Confirma, senhor. Afirmo. 3305, táxi aprovado via pátio principal, Juliette Alfa, até o ponto de espera pistão 0. Ajuste padrão no ponto de espera do pistão 0, chame torre em 1-1-8, decimal 612, até 3305, tenha um bom voo, senhor. Pátio, Juliette Alfa, no ponto de espera, chama 2626, 3300. 3600, dará passagem à base da companhia em direção ao ponto de espera, após ingressa portão 09, até 3600. Pode passar de 09 da companhia, vai ingressar para 09, 3600. 1074, pronto para cota? Copia. 1074, autorizado para Guarulhos, Sierra Bravo Golfo Meu. Nível de voo 360, via Peruísque 50. Decola da pista 10. Primeira curva à direita, subida da El. Após da El, voa Leda. Após Leda, voa Bidev. Controle 1-9, decimal 35. Transponder 5173, 1074. Vamos lá, 360 para Guarulhos, Upper Whisky 50, decola da 10, curva direita, saída da El, após Leda, depois Bidev. 1935 ao controle, 5173 ao transponder, 1074. 5173, curva de mando correto, 1074. No portão 1, deixa me pronto para pushback, acionamento, senhor. Vai chamar, né? Tango Novo Monaco, clear to take off on runway 17, wind is 070 degrees, 06 knots. Tango Novo Monaco. Bom. Ingressar pro 09 então, tá 3600, senhor? Agora tá livre, senhor. Obrigado, bom. Boa noite, bom final de semana. Bom final de semana também. Oi, Salvador, muito boa noite, meu 3305, todo ponto de espera da 10, pô. 3305, ali mantém cabeceira 10, então 3305. Ali mantém 10, 3305. Nova Beraco, Barnett, 05, sobre o departure frequency 119, decimal 35, bye bye. Roger, 1935, thank you, bye bye. Salvador, Departure Control, good evening, Citation Papa Tango, Tango November Echo. Tango November Echo, climb to flight level 400, radar surveillance. Roger, clear to climb flight level 400, Citation Papa Tango, Tango November Echo. Não, 3305, livre decolagem 10, vento 80 graus, 612 nós. Autorizado a decolagem 10, então 3305. 3305 decolou ao 08, chame o controle, 119.35, boa noite. 119.35, 3305. Controle, muito boa noite, 103.305. 305, contato radar, sobe para o 330, vigilância. 330, 330. Objeto 537, índice de redução de velocidade para 210 nós, será o número 2 na aproximação. O número 1, aeronave em transporte de inferno. Avião, Porta 1, livre para o estacionamento no 074, chame taxi. Vamos lá, Frank, vamos lá. 050 para 040, 537. 537, desce para 2000 pés, ajuste 1-0-1-3. Vetor radar sequenciamento, mantenha a proa 230, seu limite ao localizador. Vamos lá, 2000 pés, proa 230, estado móvel. Tango November Echo, contact Recife Center, frequency 126, decimal 85, it's enable 125, decimal 45. Can you do a favor, can you repeat the frequency, please? 12685, it's enable 125, 45. Roger, 26852545, thank you, have a good one, bye bye. Total 9908, Centro Recife, frequência 1288. 1288, total 9908. Controle Salvador, 35344, Cândido da Bravo. 35344, disse mantenha o nível 050 via Mari. Confirma o nível? Disse mantenha o 50, 050 via chegada Mari, 35344. Essa é o 050 via Mari, 35344. Web 5837 intencionalmente irá ultrapassar o curso do localizador Web 5837. O limite para vá para sempre é a marcação 70 do mesmo. Eco Zulu 9 do controle. Irá prosseguir para pouso na pista 17 ou 10? Entendo que a vista, a cabeceira, confia. Sim. Prossiga, irá pousar na pista 97 ou 90? 97, está visando a pista autorizada, tem condição de cruzar o final da 90 agora. Então faça uma base pela direita, para Pichona 7, Eco Zulu 90. Base pela direita, Novela. Tem condições de manter a velocidade até mais próximo? Vivo. Certo. 837, curvando agora à esquerda na Pro 060, reposta brisando o localizador. Esquerda 060, encontrará o 583. Está por saque, está com 90 no POB, autonomia de 4 e 15, alterna com 090415 com fins copiado, 10074 tem táxi aprovado até o ponto de espera pista 0 via Índia e Alfa, ajuste padrão no ponto de espera da pista 10, chame torre em 1-1-8, decimal 612 no 0074, tenha um bom voo, senhor. Índia Alfa, ponto de espera 18-6, boa noite, cara.